Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Vamos falar de uma freira italiana que surgiu num concurso de talentos musicais. De seguida, analisamos alguns desvios na sociedade provocados pelo ser humano. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Tal como anunciámos, vamos abrir este programa falando de uma freira italiana que apareceu num concurso de talentos musicais em Itália. Os elementos do júri ficaram surpreendidos com a presença de uma freira naquele concurso. E nós? Será que ficamos também surpreendidos, entristecidos, alegres ao ver uma freira num concurso de talentos musicais? Doutora? Olha, eu tenho uma opinião um bocadinho ambivalente. Eu vi o programa. E quando vi o programa, eu achei que ela já devia ter visto muitos filmes, provavelmente antes de ir para o convento, ou então no convento vê mais filmes do que rezam. E portanto já deve ter visto em filmes freiras, né, com aquela exuberância toda, cantando e dançando. Dançando, porque eu acho que aquilo é uma dança, no fundo, aquele movimento todo corporal. Eu achei que ela tinha um ar simples, um ar não malicioso. Eu acho que ela fez aquilo com uma espontaneidade muito grande. E, portanto, essa parte é a minha parte positiva dela. Quer dizer, coitada da senhora. Por outro lado, eu imagino-me... Não gostei, no final. Acho que não é maneiras de uma pessoa adulta e férida por cima. Porque ela diz que tinha ficado a dar o braço ao primeiro que se virasse. Portanto, foi aquele senhor... Que a única vantagem é dizer que se tivesse já ouvido cantar, nunca mais tinha deixado a igreja. Isso é muito positivo. Mas aquela maneira de apressar aos saltos com as perninhas dobradas, aquilo é uma maneira de criança. Eu acho que ela deve ser infantil na sua maneira de ser, porque ela tem um ar transparente, um ar saudável. Por isso é que eu digo, é a minha ambivalência. Eu acho, por um lado, coitada, gostei da carinha dela, mas por outro lado acho que ela foi um bocadinho falta de senso. E depois imaginei-me o que seria eu agora, não por ser freira, mas por ser velha, a fazer aquele espetáculo. Tinha a sua piada, não é? Agora chegava a uma festa qualquer, dava um abraço ao senhor Melo, perninhas no ar, todas as desfeitas. E acho que para mim, merecia realmente palmas, é uma criança que aqui há tempos... Essa sim, foi uma criança que cantou divinalmente. Mas divinalmente, é das coisas mais bonitas que eu tenho visto. E com um ar feliz, ela estava a ouvir os aplausos, com um ar simples... Sem peneiras, vestida à criança, sem armar já a pessoa crescida. Isso é que me encantou. Essa confessão me encantou, coitada. Sim, é verdade. Quero saudar os nossos ouvintes, e aqui a doutora Teresa e o Armando, os ouvintes da Rádio Boa Nova, e dizer que o meu comentário sobre isto, sim, nós no curso Alfa, na edição, encontramos com a presença do nosso bispo, Dom Virgílio, aqui há uns tempos. Tivemos a possibilidade de ver este vídeo. A minha opinião é um pouco mais positiva. Confesso que eu gostei, naturalmente, esses excessos, não sei se serão, mas essa reverência, não é? Que a doutora Teresa falou, nos cumprimentos e nos abraços e nessas coisas todas, também faz parte um bocadinho da realidade televisiva de um programa deste género, que estreou em Portugal há pouco tempo. Enquanto estamos a gravar o programa, ele ainda não estreou, mas ele vai estrear daqui a uns dias, e quando o programa for para o ar, ele já estreou em Portugal há algum tempo. A verdade é que esta história da participação da irmã Cristina Suchia no programa Talentos Italiano gerou aqui uma onda que eu penso que não é de desaproveitar, né? E alguns aspectos que eu considero mais profundos no meio daquilo que pode ter parecido simplesmente uma brincadeira. Primeiro lugar, as respostas da irmã. A irmã, sim, mostrou ali uma cara límpida e um rosto transparente, como falou, e mostrou ali uma atitude muito franca, muito, muito, muito sincera, né? Ao ponto que os juízes, aquele jurado que ali estava, tão alternativo e irreverente até na sua apresentação, dizia que energia, e a palavra italiana que dizia era energia, vitalidade, que força, estavam espantados. Quer dizer, o vídeo é quanto mais não seja, é de morrer a rir depois da brilhante interpretação da irmã, de uma música de uma cantora famosa, da Alicia Keys, que logo de seguida fez saber que tinha gostado imenso de ver e que gostava de conhecer a irmã. Depois da interpretação da irmã, quando os jurados se viram, né, porque ele tem aquela estrutura de virar a cadeira, a cara de espanto de todos eles é de morrer a rir. E um deles, notamos que está inclusivamente emocionado de ter visto o que viu, né? Ora, primeiro este espanto, não é? E depois a irmã, a primeira resposta que ela dá, quando lhe perguntam, então mas porquê é que veio aqui? A irmã, porquê é que veio aqui? E ela responde, tenho um dom, e um dom que tenho, os dons que nós temos, temos que os pôr ao serviço dos outros, temos que os dar. Recebi um dom, dou um dom. Foi a resposta dela. Depois mais à frente, quando lhe perguntam, mas no Vaticano o que é que pensam? Que diz tudo que está a acontecer. E ela brinca, não é? E diz, bem, eu estou à espera que o Papa Francisco me telefone a dizer o que achou, mas a verdade é que o Papa manda-nos sair e ir ao encontro dos outros, das periferias, e dizer que Deus não tira nada, mas dá tudo. E este também é a minha postura. Aliás, não nos podemos esquecer, ela é das Irmãs Ursulinas, que foi as irmãs, a congregação, que a incendiou, porque ela tem jeito para isto e já participou em concursos e festivais de âmbito... Exatamente, ela, portanto, isto, ela participou já em vários concursos de âmbito católico, não é? Festivais de música cristã, etc. E foi a própria congregação quem lhe incentivou a ir, dado que ela tem este dom natural de cena. Ela é da irmã Ursulinas da Sagrada Família, é a congregação. E foram as irmãs que as incentivaram a ir e a estar, as superioras, para poderem. De tal forma, esta frase dela, eu recebi um dom, tenho que o dar, é de tal maneira interessante que o Cardeal Ravasi, do Pontifício Conselho para a Cultura, no Twitter, no dia seguinte, parabenizou a irmã, Cristina Suchia, e citou essa frase. Um dom que recebo é um dom que tenho que oferecer. E então, isto gerou aqui uma motivação extraordinária. Depois gerou aqui uma motivação extraordinária o fenómeno viral que isto se traduz na internet, não é? Não sei se temos noção, mas neste momento, este é o vídeo com maior ascensão nos primeiros dias da internet, de qualquer... A última vez tinha sido um desgraçado coreano que fez uma música sem jeito nenhum. E agora, estamos ao mesmo tempo que estamos a gravar este programa, estou aqui a ver 32.874.112 visualizações. Só deste, fora, que é o original, fora as múltiplas réplicas. Prevê-se que até ao final da semana, da primeira semana, ultrapasse os 100 milhões de visualizações este vídeo. O que seja, o interesse. Há aqui uma coisa que é interessante, não é? O interesse das pessoas por estas coisas. Uma irmã participar num concurso profano, sair do... Olha, seja boa, seja má, manifesta que isto não passa indiferente. A indiferença seria mais lancinante e seria mais cortante. Não passa de forma indiferente. E depois a história dela, não é? Nós sabemos, ela tem 25 anos, é siciliana, os sicilianos são todos muito efusivos, portanto aquela maneira de ser também é um bocado cultural. E ela depois teve, foi suscitada a partilhar e fazer entrevistas. A história da conversão dela, né? Durante anos e anos a sua juventude viveu completamente distante de Deus. Um dia houve uma religiosa que a convidou a fazer uma peça de teatro. E ela tinha que fazer, perdão, de Santa Ângela de Medici. E ela encarnou de tal maneira a peça, ficou de tal maneira encantada com as frases, com a vida, que de repente pensou assim, mas bem, isto faz todo o sentido. e decidiu entregar-se à vida religiosa e consagrada. Termino. 2015 será o ano que vem, o ano que o Papa Francisco convocou para os consagrados, para os religiosos. Eu não sei se temos noção, mas desde há 20 anos esta parte, 3 mil religiosos abandonam a vida religiosa porque não se identificam mais com a vida comunitária, os votos de pobreza, de obediência. 3 mil ao ano. A vida religiosa está em crise muito mais aguda do que a vida sacerdotal. De tal maneira que nós vemos concretamente em Portugal o que está a acontecer, olhem, em Fátima, né? Uma quantidade sem fim de casas religiosas estão-se a transformar em hotéis e coisas assim. Ou seja, isto deve nos fazer parar e pensar que ou as religiosas, sem medo de portarem o seu hábito, como esta irmã, sem medo de irem à praça pública, começam a aparecer, ou então se diluem na massa anónima como tem sido, game over. Terão o seu fim perto. E por isso eu louvo a atitude, pese embora, quer dizer, não gosto da música também, não acho a música nada de especial, apesar dela cantar bem, não, pessoalmente não, mas é um gosto pessoal, não interessa. Não acho nada do outro mundo esta canção, mas ela foi, teve coragem, leva a sua cruz ao peito, dá testemunho na televisão num programa de grande audiência, é entrevistada, dá testemunho de Cristo. Muito mérito tem esta irmã, a meu ver, em ter feito... Eu prefiro mil vezes que o filme mais visto da internet e com mais rapidez seja uma religiosa a cantar num programa do que seja um louco qualquer a dizer umas coisas, não é? Não, isso é uma coisa que agora aí referiu, que isso eu gosto, é que ela não tenha tirado o hábito. Porque acho que quem vai para uma congregação não percebe porque é que tira o hábito. Bem, eu estou mais próximo da sua doutora Teresa do que propriamente do Francisco. Eu estou a ver aqui este último documento do Papa da Exortação Apostólica, número 93 e 95, que eu juntei, em que ele diz: não ao mundanismo espiritual que se esconde nas aparências da religiosidade e de amor à Igreja. Em vez de procurar a glória de Deus, procura-se a pessoal, revestindo-se de muitas formas. Fico aqui com este ponto. Portanto, confesso e vou repetir aquilo que disse a sua autora. Eu não gostei do que aquele elemento do júri disse. Se a visse na igreja, se a visse na missa, eu nunca mais saía de lá. A gente não vai à missa porque nos aparece uma pessoa simpática. Nós vamos à missa porque está lá Jesus Cristo. Portanto, não gostei do que ele disse. Depois também não gostei de a ver nos braços dele. Quer dizer, acho que não é próprio de uma religiosa entrar nos braços de uma outra pessoa ali. Portanto, não vi isso muito bem. Sou mais de opinião que se calhar ela faria muito mais trabalho se estivesse a rezar. Santa Teresa de Menino Jesus não saía do convento e conseguia converter mais do que todos os padres. Eu penso que às vezes nós andamos enganados e penso que muita gente pode cantar e muita gente tem boa voz, e o facto de às vezes haver muito entusiasmo, penso que às vezes não passa desse entusiasmo. O Zé Cabra, todos nos lembramos, que aí nos apareceu e acho que não cantava nada de jeito, mas então tinha audiências extraordinárias. Portanto, eu penso que não é este o caminho. Acho que a maior parte das vezes as nossas prioridades, penso que não são as prioridades de Deus. E daqui até, se calhar, passo para outro campo. Há não muitos anos eu vi que a maior parte dos padres eram professores em Portugal. E pronto, e também eu tive alguns. E nunca vi, da parte de nenhum, que o facto de eles serem professores me levassem mais ao transcendente. Eu acho que às vezes as pessoas se demitem das funções que têm, da própria vocação, para depois entrarem noutros campos. O Papa, na Exortação Apostólica, e volto a repetir outro ponto, que é o 26, diz: a renovação da Igreja passa pela fidelidade à própria vocação. E eu não estou a ver que a vocação daquela freira seja exatamente para andar em concurso de talentos musicais. E o Papa diz, sem fidelidade à vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. Portanto, isto é assim. O Papa diz ainda noutro ponto da exortação apostólica que os conceitos transmitidos pelos meios de comunicação correm o risco de saírem mutilados e o conteúdo doutrinal fica fora do contexto que lhe dá sentido. Portanto, baseado nestes pontos... ainda tenho aqui um outro ponto também, que é o 83, que diz, chamados a iluminar, deixam-se cativar por coisas que só geram escuridão. Eu não sei se estes pontos todos se podem interpretar ou não de acordo com esta freira, mas quer dizer, confesso que não achei bem, embora reconheça que o que estou a dizer se calhar está a ir em contradição com o que as pessoas pensam. Mas também, pronto, também não gosto de ver, por exemplo, sei lá, aquelas miúdas que ontem nós víamos na televisão à espera de terem um ídolo, que vão gastar 85€ num bilhete, que ficam uma noite ou duas ali durante a noite à espera de haver uma vaga para poderem entrar. No entanto, elas diziam que era muito bom e que o preço não era caro e que se justificava tudo isso, mas pronto, não é a minha maneira de ser, de modo que, pronto, não estou muito de acordo com isso. Penso que ela tem um lugar ótimo, se ela quiser, lá dentro do convento, a rezar, porque é isso que se calhar lhe compete. Mas pronto, mas isso é a minha opinião e vale o que vale, que também não vale muito. Ó Francisco, se quiser, pode acrescentar o que entender. Não, eu vejo a coisa de outra maneira, pronto. Vejo a coisa de outra maneira e, aliás, temo que o Armando, que cita o Papa, tenha que vir aqui à colação daqui para uns dias dizer o contrário, porque o Santo Padre até poderá ter que elogiar e espera-se que ele o faça. Portanto, eu penso que a referência ao mundanismo espiritual e ao protagonismo, eu penso que quem via o olhar da irmã não via que ela estivesse a chamar para si coisíssima nenhuma. Não, e portanto eu penso que ela deu um testemunho de fé num sítio onde, Deus me livre, eu me ver nesses assados. E portanto, eu só louvo. Eu acho que na Igreja há várias vias para a evangelização, não é? Isto não é mono... É uma autoestrada com várias faixas de rodagem. Uns mais à direita, outros mais à esquerda, uns com velocidade limitada, outros com pé fundo no pedal. Mas é uma autoestrada com várias vias para a evangelização. E eu penso que a irmã seguiu uma, que não está sozinha nela, que é ir para onde ninguém acha oportuno ir, não é? E eu acho que isto é um dom, porque a irmã não se foi chamar para si coisíssima nenhuma. Ela falou isso mesmo, um dom que recebi de Deus é um dom que partilho. Estou aqui porque sinto o apelo do Papa a ir às periferias. Essa pessoa que falou, esse sujeito que falou e que o Armando aí citou, a meu ver, interpretando de uma forma muito ríspida a sua intervenção, quer dizer, aquele cantor quando diz, oh irmã, se eu soubesse que você cantava na missa, eu nunca tinha desistido de ir à missa. Ele depois continua e brinca, até hoje poderia ser Papa. Ele fala assim, então a gente se ri. Aquilo não foi por maldade, é uma forma, que a gente também não tem que ser sisudos e cinzentos, é uma forma de falar muito própria deste registro dos artistas e da televisão. E eu considero que a expressão de espanto daqueles jurados que estão completamente a milhas de toda e qualquer manifestação de fé, quando se voltam e veem que é uma irmã que está a cantar, quando ouvem o testemunho dela de fé em direto, eu não sei se temos noção que quando ela falou de que estou aqui porque o Papa nos manda ir às periferias e dizer que Deus não tira nada, dá tudo, eu não sei se repararam, houve uma salva de palmas da plateia, como nem antes, quando ela cantou, tinha sido escutada. Ou seja, as pessoas vibraram com aquela profissão de fé que a irmã fez ali diante de todos. E isto, a mim, eu quando vejo uma pessoa com fé, respeito-a sempre. Pese embora se os métodos sejam os mais ortodoxos ou os mais heterodoxos. Para mim, dar testemunho de fé, onde tantos têm vergonha de o fazer, para mim é 5 estrelas. Quer dizer, que o impacto, por isso é que eu digo, quer dizer, eu estou numa certa ambivalência, porque eu concordo com o que estava a dizer, mas lamento que leigos não sejam capazes de fazer isso. Há caminho, repara uma coisa, há caminho. Não estou a espiritualizar a questão. Bem pelo contrário, estou a humanizá-la. Há caminhos para as pessoas. Foi um choque. E se fosse um leigo, talvez não fosse um choque. E já não levasse a salva de palmas. Sem dúvida. Será por isso? O que estou a tentar dizer é, há caminhos e quando falam são os de Deus. A gente tem sempre uma ideia de dar sempre um chute para cima nas discussões e espiritualizar a causa. A questão não é espiritualizar, é humanizá-la. E o caminho da igreja é o caminho do homem. Esta ideia de que... atenção que Evangelii Gaudium é muito clara a este nível. Nós, hoje, o anúncio... isto é um método pastoral do Papa Francisco. O anúncio do carigmático, o primeiro anúncio, não se faz a partir de cima. Faz-se a partir do homem, da situação concreta da pessoa. O Concílio Vaticano II já tinha dito isso, não é? O caminho da igreja é o caminho do homem. Portanto, é necessário termos esta noção bem vincada para não chegarmos por aí a armarmos em turcomadas e começarmos a condenar o mundo a torto e a direito sob a pretensa necessidade de salvação e conversão das almas. O caminho hoje deve ser feito de forma contrária, sob pena de ficarmos a falar sozinhos, que é o que tem acontecido. E qualquer dia estamos com uma mentalidade de testemunha de Jeová, muito alegres porque pertencemos aos 144 mil. E é esta mentalidade, sim, essa sim, uma mentalidade arrogante, que nada tem a ver com a santidade, mas tem a ver com uma certa arrogância moral de quem acha que está na barca de Noé, que nós devemos eliminar na nossa igreja e que o Papa acrescenta. Portanto, isto são métodos pastorais. Um que parte do alto, outro que parte do homem. Digo-lhe com franqueza, no alto dos meus 28 anos, nada de ter experiência, por muito tempo considerei que o método de evangelização deveria partir do alto. O Papa Francisco tem-me ajudado a perceber que não. Que as coisas têm que ser complementadas com esse caminho que vem de baixo. Compreender o homem de hoje, ir à luta onde ele está, fazer aquilo que Nosso Senhor fez. Ainda há poucos dias ouvíamos na Quaresma Nosso Senhor, que tinha que passar pela Samaria, não tinha para ir para Jerusalém, é a mesma coisa que ir a Braga para ir para o Porto, portanto, tinha que passar pela Samaria, não tinha nada, terra de hereges e de gente proscrita, e ficou à espera da mulher samaritana. Não é? E isto é um método pastoral bem diverso daquele que espera, mas é que os outros venham... que se aproximem e sem mais, né? Não foi ter com os levitas nem com os fariseus. Com eles, durante todo o ministério em Jerusalém, esteve bastante com eles, o que levou à morte. Os leigos com um bocadinho mais, entre aspas, atrevimento e não com tanta retração na sua manifestação de fé. E estou convencida que não havia. Por uma, é a minha ambivalência está aí. Você é porque a questão das Assembleia. E esses 30 e tal milhões, milhões não, é milhões que disse? Sim, 38 milhões. Não teriam acontecido, e por isso aí eu me interrogo, se ela não fosse freira, e se fosse um leigo a dizer claro que é um dom. E não é bom ser freira. O que é que nós estamos nisto? Eu não sei se estivemos todos aqui, quando eu há pouco recordei, que 3 mil religiosas abandonam a vida religiosa a cada ano que passa. E isto, e que se não nos mete para... um escândalo e uma impressão, então não sei o que é. E porquê que elas foram para... Eu não sei se temos noção, mas a vida religiosa está em risco de, no nosso país, por exemplo, terminarem uma série de congregações fechadas. E porquê que elas foram? Mas porquê que elas foram para frente? Qual é a função que elas têm? Já não sei, vamos discutir isso se calhar outra vez. Eu não preparei o tema. Podemos, se calhar, a seguir a este trabalho que eu já devia ter feito, voltar a falar nesse assunto. A vida não é novela, pode até ser bem mais bela se vivida com prazer. Pode até ter episódios, mas não deverá ter ódios nem maldades por fazer. Namorar pensamentos, uns abraços, sentimentos, mil sorrisos no olhar. Deve ser levada a sério, pois a vida é um mistério que demora a desvendar. Eu quero viver, sempre aprender, pois só assim será bem mais fácil crescer. E se eu cantar, posso espantar um qualquer mal que a vida tenha para mudar. Vai ser bom sentir saudade, seja qual for a idade, porque assim não esquecerei. Vai custar dizer adeus a todos que sinto meus e no coração guardei. A tristeza e a alegria partilhadas dia a dia vão ganhar muito valor. O beijo de uma criança faz-nos renovar a esperança que a vida tem sempre amor. Eu quero viver, sempre aprender, pois só assim será bem mais fácil crescer. E se eu cantar, posso espantar um qualquer mal que a vida tenha para me dar. Só assim será bem mais fácil crescer. E se eu cantar, posso espantar um qualquer mal que a vida tenha para me dar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radioboanova.com ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Temos estado a comentar, ainda vamos falar mais um bocadinho sobre uma freira italiana que surgiu num concurso de talentos musicais. Depois falamos de alguns desvios na sociedade provocados pelo ser humano. Ora bem, ó Francisco, eu há bocadinho, em relação à freira italiana, eu não disse realmente, ela fez o que sentia que é o melhor. Portanto, eu tenho a noção disso, de que ela não... Quando ela diz, portanto, que está à espera de um telefonema do Papa, eu sinto, portanto, que ela está convencida que aquilo é o melhor. Agora, nem sempre o que a gente faz é o melhor. Porque muitas vezes o que é que é? Se a gente não tiver a noção do que são os valores, nós, se calhar, fazemos exatamente o contrário e até nem, podemos até nem fazer por mal. Quando há pouco o Francisco diz, e fala nas congregações, que, pronto, 3 mil abandonam, que foi a própria congregação que foi a própria congregação que a empurrou. Isto a mim impressiona muito, e isto é o seguinte: há muitas congregações que não têm sequer um sacerdote que, em meu entender, devia ser da mesma ordem, que as ajude, que lhes dê formação, que lhes dê critério, portanto, segundo aquele carisma que elas têm. Isto acontece, nós vemos isto, não vamos citar ninguém, mas nós vemos que isto acontece em todas as dioceses. Ora bem, se as pessoas não tiverem ajudas, eu penso que não vão lá. Quando o Francisco diz, pois, nós, o Papa ensina-nos a partir de baixo. Sim, tudo bem, de acordo, tudo bem. Estão cá os leigos em baixo, ok, tudo bem. Mas precisamos de diretivas. Porque se não houver ninguém... E de baixo não digo que sejam os leigos, que isso não é o esquema piramidal, que o clero está por cima dos leigos, não é nada disso. Quando falo partir de baixo, significa partir do homem a evangelizar. Ou seja, eu tenho que ir à pessoa que não está evangelizada e partir da sua situação concreta. Compreender as suas limitações, compreender a sua linguagem, compreender aquilo que ele é. Tal forma que o anúncio do Evangelho possa estar acessível. Sabe qual é o problema hoje em dia que eu noto? É que muitas vezes a nossa pregação, o nosso discurso, a nossa evangelização não está ao acesso da pessoa. Nosso Senhor tinha uma linguagem clara, franca, compreensível, uma linguagem que cativava o coração. E nós hoje podemos correr o risco de estarmos a falar coisas que ninguém quer ouvir. E esse é que é o problema. Portanto, a gente partir de baixo significa o quê? Partir do encontro com a pessoa. Isto seja ao leigo, evangelizador, seja o cristão evangelizador, seja o padre, o bispo, o papa. Tem que partir é do concreto da pessoa, não é? Da situação pessoal. Isso é que é partir de baixo, não é? Não começar logo a falar estratosfericamente das coisas, realidades divinas, sou pena da pessoa dizer assim, isso é muito interessante para ti, mas eu não aceito isso. Não é? Hoje a evangelização, este é o chamado método pastoral da encarnação. A gente começa desde o concreto e vai levar a pessoa, não é para deixá-la lá. É o método do Papa. A gente não vai deixar a pessoa lá embaixo, mas vamos lá abaixo para elevar a pessoa. Não é? Aí é que é, isso é que é o método. Não significa os leigos terem que ir. Não, somos todos. Todos temos que fazer isto. E é por isso que a minha ambivalência. Até que ponto a freira não foi lá abaixo? Eu, para mim, a freira foi lá abaixo. Para mim foi. Para mim foi. Para mim, a freira foi lá abaixo. Ela sabe mais do que aquilo que disse. Ela é mais esperta do que a ingenuidade que apareceu. Agora estou aqui a falar no bom sentido da coisa. O que ela quis foi, eu vou ter ali um microfone para dizer não sei quantos milhões de pessoas que Jesus os ama, que há que pôr em dia a sua vida espiritual, há que se converterem. Para mim foi. E isto eu admiro-a por causa disso. Francisco, eu encerro da minha parte, vocês podem continuar a falar, mas eu encerro este assunto com um ponto que não sei qual é, porque às vezes eu trago a minha exortação, hoje não trouxe. E o Papa, num determinado ponto da exortação, e hoje dá-me para falar da exortação, ele diz, muitas vezes continuamos a pintar as coisas como que estejam maravilhosas. Pronto, está tudo bem, podemos continuar da mesma forma. E se calhar pode também acontecer isso. Mas pronto, se entenderem dizer mais alguma coisinha acerca desta freira, muito bem, se não, vamos passar a outro ponto. Francisco, doutora, não, senhora doutora. Sobre congregações. Voltamos a falar sobre o Papa falar nela. Tanto, estamos a criar muita polémica, não é? Pronto, mas isto é para ver que, para os nossos ouvintes também entenderem que nós não trazemos coisas combinadas. Nós não trazemos coisas combinadas, portanto, e também não queremos aqui a paz podre, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma. Pronto, cada um pensa da sua forma, da sua maneira, e pronto, e tudo bem. de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Ah, não há de ser nada, pouco importa, nem tão pouco faz sentido. De qualquer maneira, tu és sempre o meu assunto preferido. Uma outra notícia que eu trago para comentar é a seguinte... Na Califórnia, um homem tem 18 gatos em casa. Para que os bichos não tivessem uma vida tão monótona, ele construiu rampas coloridas, passadeiras e túneis por toda a casa. Portanto, isto é em espiral. Com estas obras, este senhor gastou 25.500 euros. O que é que lhes parece destes luxos para os bichos? Uma enormidade, porque passa a vida a dizer a uma pessoa que eu conheço que também tem vários gatos que ela acha que é uma falta de caridade não tratar dos gatos. E o que eu digo, a falta de caridade é ter os gatos em casa, porque acho que o animal é para viver na natureza feliz e contente e não escravizado e não sequestrado numa casa particular com divisões e que não pode sair dali. Eu acho isso uma enormidade e uma parvoíce, confesso. O senhor devia ser tratado psicologicamente. Francisco. Eu, como terapeuta, não o queria tratar. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Isso é da ordem do ridículo. Estou a ver aqui as fotografias disso, que desconhecia. E estou... Bem, pelo menos giro é. Mas pelo menos bom gosto tem. Não, não, isto tem bom gosto. As fotografias têm... A casa está cheia de bom gosto. Mas, de facto, é da ordem do ridículo. É assim, um mundo que perdeu o bom senso. Isto é o bom senso, não é, nem é mais nada. Pois, não há dúvida nenhuma que... Isto é um mundo, penso que é um pouco o mundo em que nós vivemos, quer dizer, de insensibilidade, de indiferença, não é? Nós... Há uma perturbação afetiva. Esse homem efetivamente não se desenvolveu e tem um trauma qualquer. Isso agora falando a sério, não é? Nós não temos nada contra os bichos, pronto, mas a verdade é que quem se dispõe a gastar tanto dinheiro num mundo, posso falar de Portugal, mas também na América também há muita pobreza, e a verdade é esta, quer dizer, ainda ontem ou anteontem, na data em que nós gravamos o programa, nós ouvíamos que Portugal tem mais de 1 milhão de pessoas que não podem comprar carne, não podem comprar peixe, porque mesmo empregadas, o que ganham não dá. Falavam em 1.900.000 pessoas num estado de pobreza. Se nos virarmos um pouco para o que acontece em África, eu não sei, mas cerca de um euro... dá para dar o lanche a 10 crianças que muitas vezes sem isso morrem à fome. Uma consulta em África custa 1,5 euros. Muita gente não vai ao médico porque não tem 1,5 euros. Muita gente não toma a vacina e morre quando uma vacina em África custa 1,5 euros. Isto, de facto, é impressionante. Como é que há esta falta de sensibilidade... E, portanto, perante os outros, dá pena, mas isto é assim, de facto, não é só no aspecto económico, mas acho que é em todos os campos, e quando assim é mau, estas coisas acabam por trazer problemas. Todos nós estamos à espera que isto não toque connosco, este problema não é nosso, é dos outros, e pronto, como não é connosco, é o deixar andar. Nós temos uma mentalidade muito mesquinha e eu um destes dias recebi um mail que via-se o primeiro-ministro britânico no metro encostado, porque não havia lugar para sentar, encostado, portanto, a uma das bordas da divisão, a ler o jornal, e eu perguntava-me se alguma vez num de nós viu algum ministro nosso, e muito menos o primeiro-ministro, não é? Tínhamos um motorizado, numa tomada de posse, e antes, comprou um Audi de 80 mil euros. Mas, de resto, nós temos essa mentalidade. E é, inclusive, aqui há 15 dias que eu soube que tinha saído uma lei para proibir os jornalistas divulgarem o que os ministros e políticos ganham. Quer dizer, isto é uma enormidade, não é? Quando aquela malta, o Papa vai de autocarro fazer o retiro, mais a Cúria, e os nossos ministros andam sempre com os carros de topo de gama a mudar de vez em quando, e os chofres já estão com a mesma mentalidade. Que isso é um país subdesenvolvido, não é? O Sain também tinha torneiras de ouro e depois morreu dentro da casota de um cão. Esta gente não tem critérios, não tem, eu acho que não tem moral, não tem critérios. E daí, agora também não sei porque eu não tenho a memória fantástica do Diácono, para dizer quantos milhões de pessoas, acho que são 80, que tenha metade da fortuna do planeta. Portanto, se toda a gente não tivesse aquela... Aliás, olha, a começar pelos nossos locutores. Há direito de um locutor ganhar o que ganha? Não ganha. Para mim, eu acho que é uma revolta. 40 mil euros? Porque eles estão a trabalhar. Mas os outros também trabalham. É o trabalho deles. Porque é que eles têm aquele dinheiro todo e há pessoas que levam o dia inteiro a chorar-se e a suar e ganham depois uma miséria? Claro que não vou, como o Partido Comunista e o Bloco que quer que se aumente o ordenado mínimo nacional. Eu acho que o que eu lamento é que ninguém se insurja contra o que os outros ganham. E ainda sem só falar nos que não ganham. Porque acho que realmente os políticos serem agora aumentados uma brutalidade e os deputados outra brutalidade. A senhora Merkel, eu não gosto dela pessoalmente, não simpatizo com aquela cara. No entanto, reconheço que aquela mulher não anda de carro de Estado, anda no seu próprio carrinho e não é nenhum carro de topo de gama. A Alemanha é um país enorme e tem, acho que um terço, salvo erro, um quarto dos deputados que nós temos. Quer dizer, isto é que eu acho que é revoltante e ninguém se insurge contra isto. Eu não vejo uma única manifestação contra isto. Ninguém fala mal deles, são muito considerados, gente fina e suspeita, que jura não tem pecados, vestem bem e do melhor. São altos cargos da nação, mas na justiça o perdão é o castigo maior. Mas são eles que em silêncio na sombra vão conspirando, sem vergonha e a sorrir, sem medo do que há de vir, a todos nós vão enganando, felizes como ninguém, pelos seus pares protegidos, olham todos com desdém, pelos serviços distinguidos. Mas são eles que em silêncio na sombra vão conspirando, sem vergonha e a sorrir, sem medo do que há de vir, a todos nós vão enganando. Olham todos com desdém, pelos serviços distinguidos. Mas são eles que em silêncio na sombra vão conspirando, sem vergonha e a sorrir, sem medo do que há de vir, a todos nós vão enganando. Mas são eles que em silêncio na sombra vão conspirando, sem vergonha e a sorrir, sem medo do que há de vir, a todos nós vão enganando. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falámos já de uma freira italiana que surgiu num concurso de talentos musicais, e agora falávamos de alguns desvios na sociedade provocados pelo ser humano. Falávamos do aspecto económico, dos excessos, da indiferença perante as dificuldades dos outros, de alguns que acabam por morrer por não ter alimentos. Ó Francisco, se calhar a seguir a isto era oportuno falar um pouco na mensagem do Papa para esta Quaresma, que no fundo vem neste sentido. Portanto, o Papa fala também na luta contra a pobreza, mas não fica só no aspecto material, vai também ao aspecto moral e espiritual, creio que é assim, não é? Sim, sem dúvida. O Papa diz que nesta mensagem para a Quaresma deste ano fala sobre o que ele identifica as três misérias, os três tipos de pobreza, né? Se não se importar, eu recordaria aqui duas frases do Papa. A miséria não coincide com a pobreza. A miséria é a pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem esperança. Podemos distinguir três tipos de miséria: a miséria material, a miséria moral e a miséria espiritual, né? A miséria material é aquela que depois o Papa continua, fala, né? A indigência, a falta de meios para ter acesso à saúde, à alimentação, aos bens de primeira necessidade, como o alimento e as condições de higiene, mas também o trabalho e o progresso e crescimento cultural, né? Diz, perante esta miséria, a Igreja oferece a diaconia da caridade, o serviço da caridade, ir ao encontro, curar as chagas, são todas expressões do Papa. Nos pobres e nos últimos vemos o rosto de Cristo, amando e ajudando os pobres, amamos e servimos a Cristo. Também depois da denúncia profética, não é? Portanto, a Igreja sair à liça para poder ir denunciar todas as situações de injustiça, de corrupção espiritual. Mas diz, e aí o Papa diz, não é? Quando o luxo, o poder e o dinheiro se tornam ídolos, acabam por se antepor à exigência de uma distribuição equitativa das riquezas. Portanto, é necessário que as consciências se convertam à justiça, à igualdade, à sobriedade e à partilha, não é? O desafio do Santo Padre para ultrapassar a miséria material. Mas o Papa continua, não menos preocupante, tão ou mais então no caso, é a miséria moral, que consiste em tornar-se escravo do vício e do pecado, não é? Eu acho que isto aqui é extraordinário, não é? Não menos preocupante é a miséria moral com que se chegou hoje. E o Papa até dá exemplos concretos, não é? Quantas famílias vivem na angústia porque algum dos seus membros, frequentemente os jovens, Papa focaliza aqui, se deixaram subjugar pelo álcool, pela droga, pelo jogo, pela pornografia. Quantas pessoas perderam o sentido da vida, sem perspectiva de futuro, perderam a esperança. E quantas se veem constrangidas por condições sociais injustas, pela falta de trabalho que as priva da dignidade de trazer o pão para casa, pela falta de igualdade nos meios de educação e à saúde. Nestes casos, a miséria moral pode justamente chamar-se de um suicídio incipiente. Isto são palavras fortíssimas, não é? Miséria moral é um suicídio incipiente, um suicídio interior, em que a pessoa deixa perder a sua dignidade. Eu considero isto uma coisa importante. Escravos do vício e escravos do pecado, não é? Esta é uma miséria lancinante, não é? Porventura, tanta gente que vive cheia de meios e até com, graças a Deus, com acesso, sem pobreza material, vive nesta miséria espiritual gravíssima. E o Papa fala que a maior miséria, de facto, é a miséria que o pecado nos vota, nos deixa, não é? E no outro dia, na oração de louvor e misericórdia, aqui referia isso. Há pessoas que têm um medo extraordinário do demónio, não é? Quando a gente ouve falar de exorcismos, de demónio, não sei o quê, têm um medo extraordinário. Mas atenção, o demónio não pode matar a alma, mas o pecado pode fazê-lo. O demónio não pode matar a alma, mas o pecado, com, sem dúvida, e não, não dar o devido valor às coisas, o demónio não mata a alma, mas o pecado mata. Perde-nos por dentro, faz-nos... Pois é. E se calhar este suicídio incipiente, não é? A gente que vive até bem viva com o corpo, mas bem morta com a alma, não é? Estes cadáveres, espiritualmente falando, ambulantes que vemos hoje, passa disso, não é? A pessoa não tem noção, não é? Da cegueira, a cegueira que tem, a miopia que o pecado lhe impôs, e não consegue, não é, chegar a esta consideração da miséria moral, que depois está, como vemos, logo associada à espiritual, não é? Esta forma de miséria, que é também causa de ruína económica, ou seja, a tal miséria material também vem daqui, na miséria moral, anda sempre associada com a miséria espiritual, que nos atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor. Se julgamos não ter necessidade de Deus, que em Cristo nos dá a mão, porque nos consideramos autossuficientes, vamos a caminho da falência. Portanto, a miséria espiritual é a causa última da miséria moral e, por autonomásia, da miséria material. As coisas estão todas absolutamente ligadas umas às outras, não é? E esta consideração do Papa Francisco é extraordinária, não é? E depois ele conclui: o Evangelho é o verdadeiro antídoto contra a miséria espiritual. O cristão é chamado a levar a todo o ambiente o anúncio libertador de que existe o perdão do mal cometido, de que Deus é maior do que o nosso pecado e nos ama gratuitamente e sempre, e de que estamos feitos para a comunhão e a vida eterna. O Senhor convida-nos a sermos jubilosos anunciadores desta mensagem de misericórdia e esperança. Olha, aqui está, um programa de vida, não é só para a Quaresma, é um programa de vida. Este Papa não fala, em teoria, fala para o conhecimento real do que é o ser humano, e infelizmente isto mesmo a gente vê, eu pelo menos, dentro do meio social que lido, não só daqui de Oliveira, mas fora de Oliveira, eu acho que isto é tal e qual isto. E a pessoa perdeu a noção do que é o pecado, a vida espiritual é um zero à esquerda, vive contente com uma data de coisas porque faz umas coisinhas, mas essas coisinhas não passam de coisinhas, não é? E a noção do que é o pecado, eu acho que é um problema muito grande, mas isso é espiritual, claro, é não saber o que é o pecado. E pensam que o pecado é apenas o roubar e o matar, como antigamente eu ouvia dizer quando era criança, e uma pessoa que não matava. Aliás, eu lembro de uma pessoa muito digna, muito certinha, mas que dizia que não tinha pecado porque não matava nem roubava. Ora bem, então nós estamos mesmo no fim do nosso programa. Eu tenho aqui 2 minutos. Vou aqui colocar uma questão, talvez ao Francisco, que tem que ser assim muito breve. Temos falado muito de pecado e agora vou falar do batismo. O Papa disse há não muito tempo que a Igreja não é uma alfândega, mas por vezes agimos como controladores. E nisto o Papa batizou um filho de pais que não estavam casados pela Igreja. Isto é quase uma brincadeira, Francisco, que vou colocar. Foi o Papa que furou a lei ou eram os sacerdotes que não batizavam, que subvertiam a lei? Pois, a verdade é que a única condição para não batizar crianças, não é, parte daquela terceira questão que é colocada no início do rito do batismo, não é? Que nome dais ao vosso filho? Fulano. Pedis à Igreja de Deus para o fulano o batismo. Caríssimos pais, pedistes o batismo para o vosso filho. Estais consciente? Deveis educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumis? Sim, estamos. Então, se a pessoa responder não, não estamos, não pode haver batismo. Se a pessoa responder sim, estamos, ou seja, se houver o compromisso moral de que aquela família vai educar na fé a criança, pode-se batizar, não é? Por isso é que se batizam as crianças. só podem se batizar crianças se os pais educarem na fé. Se a pessoa disser assim, olha, eu vou batizar para fazer o jeito à minha sogra, que é uma católica fundamentalista, e se ela não, se eu não batizar a criança, vai haver um cataclismo lá em casa. Não é motivo válido para o batismo, né? A criança é batizada na expectativa de que os pais e seus padrinhos possam, não é, educar a criança na fé. Isto significa que situações irregulares de vida matrimonial, como seja mães solteiras, casados irregulares, têm direito a pedir o batismo para os seus filhos. Portanto, a legislação é omissa a respeito da proibição. Não fala da proibição para as situações irregulares. O que é que isto significa? Que tem havido, não é, um grande exagero. O Papa já por duas vezes fez, antes de fazer o batismo, no dia do batismo do Senhor em janeiro, na Capela Sistina, de um filho de uma mãe solteira e de um casado irregular, tinha já falado sobre isto. Atenção, a Igreja não proíbe. Onde é que vocês foram buscar essa lei? E eu acho que isto é uma questão importante, não é? O Papa diz, como disse, a Igreja não pode ser uma alfândega, que agora a gente vai aqui interpretar o mais rigidamente possível. Não. No mesmo dia que ele disse isto, o Papa disse assim: sonho como opção missionária capaz de transformar tudo para os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, toda a estrutura eclesial se torna em um canal proporcionado mais à evangelização do mundo do que à autopreservação. E eu penso que isto é fundamental. A gente deve estar aqui a pensar como manter aquilo que temos, alargar, não ter esta visão quadrada das coisas, ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa. A Igreja não é uma alfândega, é uma casa paterna. E, portanto, em relação a esta questão dos batismos, a resposta está dada até pela praxis do Santo Padre. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.